rather be all alone, all alone, all alone. Tem novidade no Parque Dom Pedro. É isso mesmo, chegou ao Parque Dom Pedro a mais nova hamburgueria artesanal, Mr. Dean Burger. Venha saborear nossos deliciosos hambúrgueres Mr. Dean Burger. Hamburgueria artesanal, preço e qualidade é aqui. Venha conferir a partir deste sábado às 18 horas na Avenida I, número 915, no Parque Dom Pedro, vizinho a Forte Frios. Temos combos de hambúrguer, fritas e refrigerante a partir de R$12,50. Eu disse R$12,50. Aproveite! E o bom é que aceitamos todos os cartões de crédito. Fone e WhatsApp 981-49-2316. 981-49-2316. Mr. Dean Burger, a novidade que faltava no Parque Dom Pedro. Estamos esperando você. So high, cause you are my religion. Novidade no Parque Dom Pedro. É isso mesmo, chegou ao Parque Dom Pedro a mais nova hamburgueria artesanal, Mr. Dean Burger. Venha saborear nossos deliciosos hambúrgueres Mr. Dean Burger. Hamburgueria artesanal, preço e qualidade é aqui. Venha conferir a partir deste sábado às 18 horas na Avenida I, número 915, no Parque Dom Pedro, vizinho a Forte Frios. Temos combos de hambúrguer, fritas e refrigerante a partir de R$12,50. Eu disse R$12,50. Aproveite! E o bom é que aceitamos todos os cartões de crédito. Fone e WhatsApp 981-49-2316. 981-49-2316. Mr. Dean Burger, a novidade que faltava no Parque Dom Pedro. Estamos esperando você!